Bagulho do meu, saiu do baile escravo. O show segue, o tu sapeca. La la la la la la la la. É terríssimo. Joga minha avó da escada e pega o dinheiro dela. É muito cash, eu já invado de perto. Eu saio da casa dela, da casa dela. Eu saio lá da casa dela, da casa dela. Eu vou lá pra minha casa, pra minha casa. Eu vou lá pra minha casa, pra minha casa. Você sabe, isso é muito legal. O dinheiro tô juntando, não sei porquê. Isso é muito divertido, tão divertido. Ai meu Deus, eu esqueci o coco, esqueci o coco. Eu vou jogar lá no rio, e lá no rio. O coco vai ficar lá, cupo escutado. Você não vai comprar. Eles acham que ela foi sequestrada por alguém inocente. E aí?